Alô, Dona Irene, meu parceiro Marcelo, Marcelo da Capricho Móveis. Aquele abraço. Quando eu te pego pela nuca e te agarro na cintura e você tira o cabelo do pescoço, me põe na dança. Sinto sua mão me deslizando, desenhando o meu corpo, meu amor, o nosso amor é muito louco. Acende a chama, chama.